dia, Sané 6251, no centro de informação Charlie. Confirme o tráfego. É o Sané 6251, no centro de Charlie, 340 Guarulhos. Só um instante, copo. Cópia. Afirmo. Autorizando 340 Guarulhos, Viapes Zulu 10, após conforme a alta do plano, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5572. 340, após Zulu 10, conforme a rota, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 120 decimal 8, 5572, ultrassom, OCNM 10, coração 6251, tá na ponte 5. 6251, chame pronto. Vou parar quando pronto. voltando para o push. Guardando o número de direção. Copiei, confirma o Oxenai 62 segundos. Ainda não, tá guardando o número de direção. Gente, para pronto. Agora sim, pronto, posicionamento, ponto 5. Chame tarde, está livre. Não deixe conta. Voador Oxané 61, 62, 1. É 2 segundos, tá livre até o ponto de espera, 1015 o ajuste, táxi via Índia. 155, horas, alternativa de vector. Ponto de espera, táxi via até o ponto de espera. com nós, condutor. Negativo. Confirma pelo seu auto que o senhor possui via Belo Horizonte. Negativo. Da Ela da Brigue, Brava até o Zulu, Trive. Afirmativo, está autorizado no ponto de espera 118.6. Confirma apenas PLB alternativa e autonomia? Aquelição 155, está com 5 horas do primeiro galeão. Salvador, bom envio, Chanel 6251. 6251, bom dia, Sobol 340, saída da El. 340 da El, quando autorizado, voa pro de brilho. Desde quando voa inicialmente na prioridade de Leda? Leda, é 251. Lima, Hotel Juliette, aguarde cópia. O 6251 está restrito a nível 320 pelo centro e autorizado direto bridge. 320 restrito, voa bridge 6251. Está autorizado Caetité 145, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, restrito inicialmente ao número 10. Controle 120 decimal 8, aciona 5576. Na barra chama acionamento. Ativo, 118,6. 6251, no chame Recife, frequência 125, ONU, alterna 13325. Ou no 3325, 6251.